declarado luto. Se um de nós no túmulo, quem é o poder público sem? O boy intruso que invade as prefeituras, interdita as utopias, que briga por melhoria, não por rave na Paulista. Alvo do gás lacrimogênio, da vesti, do sargento, da pimenta ardendo dentro dos olhos vermelhos. Carne pro pastor alemão, capa preta, hot vale. A contrariedade, no sute efeito da hack. Sou rastro no foco do águia, na lente do Globocop. Os coquetel molotov, além das estrofe, o real que cê distorce no pico do ibope. A quebra dos royalty, o pobre é o teste da Glock. Sem efeito especial que a mídia anuncia. Barraco, né, camarim, pro Bonner, pra Patrícia, endereçado ao Senado. Estopim pra Assembleia, cineasta sem tela. Carta de guerra, classe média, sangue no olho, lei do demônio. Vários pipocos no peito, dois roubos jogados no canto. Grita socorro, o bug tá louco, ocultaram o corpo. Sei qual que é, cheio de migué, testa minha fé pra ver qual que é. Pode até dizer que não é, que o preto só quer o Nike no pé. Pelo senhor demorou, doutor negou, desfibrilador. Quem cobra amor, onde o terror vem propor favor e dor. Incomoda falar da dor, quem disfarça a mesma ogiva. Pra metodologia sistêmica, na noite da ceia, julgado pelo filho da puta que nunca enganou a fome com cutícula e unha. Sou injuriado ocupante da barraca de camp, a voz do que perdeu o braço pro engenheiro da Volks. Onde desigualdade racial divide retrospectiva. Se o racismo é pra manicure ou pro tinga, o release é da rua onde a FIFA não vê a Copa. Se eu decidir execução, eu faço rap moda. Favela tá em coma, o gueto tá na sonda. Reaja, revida ao persistir os sintomas. Entre um sem palavra e dez na arrogância. Reaja, revida ao persistir os sintomas. Não se renda a palhaçada deferida na câmara. Reaja, revida ao persistir os sintomas. Enquanto o soldado sangra, quem respeita a semelhança. Reaja, revida ao persistir os sintomas. Psicologicamente, o braço armado da favela é campo de extermínio. Se denuncia na selva, se vende por 200 conto e põe a máscara preta infectada. O território recrutado do sistema. Pelos que bate na porta, se humilha por cesta básica. Por vale, transporte, remédio, leite em lata. Por favor, um caderno, material de construção. Centavos pro cachorro, pro enterro, busão. A pauta do Código Penal incitou o terrorismo, medida auxilia a favelada, alvejado sem tiro. WhatsApp, Instagram, registro terrorista, quem é nós? Diretamente o bonde no Ike Batista. Morte violenta que gerou consequência. Concórdia, palavra grega, haverá reticência. Suspeito pela pele, pelo pano, estilo. Pro cu de burro, tá líquido que faz bico com distintivo. Da vítima ignorada pelo dono da Land Rover, que com sinal de embriaguez assume o volante. Do governo que lamenta pelo triste discurso. Ludibriacas, reunião que inicia os tumultos. No lucro da empresa de luto, vejo o povo morrer. Nós vivemos integralmente o regime RTT. Quem divide o que suco no copo da SIC Pomarola, interpreta a proposta de forma não apológica. Enquanto a carcaça do coletivo serve de exemplo, as vidraças da esplanada refletir como espelho. Cláudia Leite, Sangalo, sei lá, os mais foda. Vai pensar duas vezes pro tema e pra abertura da Copa. Sobrevivendo ao holocausto, resposta do apartheid. Mais que fogo na tucção da Globo e as balas na base. Ata de falência da escola de educação britânica, mais transparente que o contrato do Barcelona. A favela tá em coma, o gueto tá na sonda. Reaja, revida ao persistir os sintomas. Entre um sem palavra e dez na arrogância. Reaja, revida ao persistir os sintomas. Não se renda a palhaçada deferida na câmara. Reaja, revida ao persistir os sintomas. Enquanto o soldado sangra, quem respeita a semelhança. Reaja, revida ao persistir os sintomas. Entre enfermos, enterros, um delírio. Pais ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Ignorantes, restrito, mórbidos, errantes, inglórios, herdeiros dos sonhos mortos, vítima das paixões, cobiça, medo, erro, traições, crime, injustiça, zelo, crise, triste sobre a mira dos rifles, perfeitos pra protagonizar a quinta tragédia de Shakespeare. Eu nem me lembro mais o que eu queria ser, é quente, tanto faz, é indiferente sempre, mesmo destino, a mesma história quando quis ser, mas mais do que voto e mão de obra é foda, porra. E agora é tarde, e o sorriso de quem nasce não supre a dor da saudade de quem parte, não. Porque nada é justo e o que temos é uma bíblia, um terço e um túmulo. Uma fé não correspondida, um Deus que silencia, uma natureza injusta e fria. Eu sei como é que é, sei, são só 3 horas de sono diárias. E quantas provações ainda serão necessárias? O tempo passa tão depressa e não volta. Aonde estão seus filhos agora? Enquanto houver o abraço que despede e recepciona, reaja, revida ao persistir os sintomas.